Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, as Polícias Civil e Militar e a Receita Federal, realizou nesta terça-feira a Operação Ceres. O objetivo da ação é combater fraudes na comercialização de grãos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, o chamado Cinturão dos Grãos. A pedido do Ministério Público, foram expedidos pela Justiça 22 mandados de prisão e 44 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nas cidades de Unaí, Paracatu, Guarda-Mor, Belo Horizonte e Contagem, além de Formosa, no estado de Goiás e no município de São Paulo. O promotor de justiça de Unaí, Geneirandro de Moura, que acompanhou a operação, dá mais detalhes sobre a investigação. Operação Ceres, operação que buscou desmantelar organizações criminosas existentes operando aqui na região de Unaí, além de outras cidades, que funciona basicamente a criação de empresas de fachada, que a gente chama de empresas noteiras, criadas exclusivamente para sonegação fiscal. Essas empresas, elas compram de empresas noteiras situadas em outros estados para ganhar aí o crédito do ICMS. E vendem para empresas paulistas ou de outros estados, indústrias, com a compensação do débito do ICMS decorrente do crédito adquirido dessas outras empresas noteiras. Tá? Quem ganha e quem perde? Todo mundo ganha, menos o Estado e a União. O produtor rural, ele vende essa mercadoria sem nota fiscal, que é escoada através dessas notas fiscais dessas empresas noteiras. Por sua vez, essa indústria paulista, ela não paga o fundo rural, já que ela está adquirindo isso de mercadoria de pessoa jurídica, tá? E deixando então de pagar um tributo federal. O produtor rural, ele não paga o imposto de renda, já que ele está vendendo sem nota, ficando o Estado e União com prejuízo, então, decorrente dessas operações. O passo agora para o seguinte no trabalho é a análise dos documentos físicos e eletrônicos apreendidos. Já temos bastante informação do envolvimento não só das pessoas investigadas, mas também de produtores rurais. É o que também poderá ser complementado com a quebra de sigilo bancário e fiscal que foi decretada pela Justiça de 80 pessoas físicas e jurídicas. Através desse fluxo de dinheiro, será feito então, o cotejo com a documentação física e eletrônica emitida por essas empresas, para que a gente possa então fazer as devidas autuações no âmbito estadual e federal e prosseguir os processos contra quem de direito, os operadores, produtores rurais, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária. Na terça-feira, 11 pessoas foram presas e serão ouvidas pelo Ministério Público. Um 12º investigado deve se entregar nesta quarta-feira. 150 volumes de documentos foram apreendidos durante a operação e serão analisados. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.